来客であった。セハオパから新シャミ東平洋の置いてるスノーメア。Zulu Alpha India, comprou a da rotatória, chame Torre 18 decimal meia. Torre 18 decimal meia, Zulu Alpha India, obrigado. Papa Romeo Delta Sierra Alpha, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Então 3663, solo 13, direita 121, decimal 9. 121, direita. Pendera VM, posto seguro 080, aprovado, via Golf 677, decola pistono 7, curva direita, perfil da Coral. Transponder 0263, controle 1198. Na vertical, ajuda no 03, Alpha. Correto, confirme PLB. Gente, para acionamento táxi, todos no 86, bom voo. O Delta Serra Alpha pausa o pouso com a taxa. É, rapaz, tá? O Delta Serra Alpha pausa o pouso com a taxa que prossegue. Pátio 3. O trem é fixo ou retrátil? Trem reportar novamente, Delta Alpha? O trem de pouso é fixo ou retrátil? É retrátil, baixado e travado. Ciente, o Delta Sierra Alpha tem autorizado o pouso na 10, vento 1, 10 graus com 4 nós. Ciente, Delta Alpha. Salvador, o Zulu Alpha India já está visual com a 197. Ciente, o Zulu Alpha India ingresso final da 107, reporte final de 3 milhas. O Zulu Alpha India. Ciente, está ingressando, reporte na final 3 milhas, Alpha India. O Gol 1922, descendo para 3 mil pés. Guardião 07, inicialmente prossiga até o ponto de espera da Alaska, aguardando para a decolagem. Tem dois tráfegos, um aproximando para 10 e outro para 17. Quatro, dois, nove, oito, azul, bom dia, sendo identificação, chegada Mari. Desça para o 050. 050 na Mari 4. Azul 4208, observe o parqueamento do Airbus da TAM ao lado, aposta livre, chame para o táxi. Após o parqueamento do TAM ao lado, chamaremos para o táxi. Gente, o Guardião 07, mantém a posição. Gente, Mike Eco Delta, frequência livre para a coordenação. Pouso Zulu Alpha India. Consegue a guarda da posição Alpha India. Guardião Guardião 07, condições de iniciar via parte gramada, lateral da pista, sem interferir com o 17. Autorizado com proa sul, vento 110 graus com 4 nós, Guardião 07. Iba. Serrano, resolvido. Serrano, vendo Mike Q. Ok, Serrano, Vilma. Passou batida aqui, comandante. Corrigindo. Ok, concentra, 1-2-8-8. Aguardando, ainda com a área chamada centro. Me escuta o Serrano Lima Vitor. Ah, pro ideal para voar a localidade? Serra Alfa no solo aos 1-8, livre à direita e chama 1-2-1-9. Mantendo a minha escuta, Serrano Lima Vitor. Seu escuta. Cola Guardião. Ciente, Guardião 07, decola aos 1-9, prossegue com a proa do farol de Itapuã, chama o controle em 1-1-9-8, bom voo. Até a volta. Ok. O Oceaner 6312, inicia redução para 200 nós, é o número 2 na aproximação. Reduzido, Zé, 10-3-9-2. 1-9-2-2, na proa de Dura, está autorizado, ele é X-Ray, dentro para 2.000 pés, reporte do localizador. Chamar a localizadora, descer a 2.000 pés, 1-3-9-2. Trulli, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, bom dia, 500 pés, na linha do litoral para Undina, reporte visual com a Lufthansa. Lembra 312, vetor radar para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite ao curso do localizador, descendo para 2.000 pés. Desce para 2.000, mantendo a proa, limitado pelo localizador Chanel 6312. Lufa Índia, solo aos 2.0, qual pátio? Livre táxi à direita, topate 5, frequência livre no corte, bom dia. Ciente, azul 4208, Índia, ponte Tara Torno no 86, ajuste no 03, bom voo. Índia, ponte Tara, 110. Bom, bom, 304, bom dia, sendo a identificação, chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o altímetro 1013. Azul 4298, desça para 3.000 pés, reduza para 200 nós, altímetro 1013. 3.000 pés, 1012, redução 200, 4298. 1013, 10 no 3 é o altímetro. 10 no 3, 4298. Estimativo, tomando a proa do linha litoral, atento para. Eco Charlie 35, que está passando agora as imediações de Boca do Rio. Azul 4208, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento 1-1-0 graus com 5 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 1-0, 4208. Azul 4298, vetor radar para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o curso do localizador. Gente, mantenha a proa, limite para o localizador, 4-2-2. Papá Romeu, Serra Novemo Vitor, chama agora o Centro Recife, em 1260, alternando 288. Gente, Recife 1260, alternada 1-2-8-8, grato, bom dia. O Coronado 22 está não, ele é estabilizado então. Deixa Chame Torre 18 decimal 6, Gol 92. Salvador, é o gol 1922. 1922, bom dia, final da 1-0, tráfego já avistado, continua aproximação, aguardando informação de pista livre. Guardião, gente, guardião, frequência livre. Gol 922, confirmando, baixou e travou? Baixou e travou. Ciente, gol 922, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-1-0 graus com 5 nós. Livre, pouso na 1-0, gol no 922, está confirmando vento? 1-1-0 graus com 5 nós. 1-0 com 5. Azul 4208, decola os 2-4, controle agora em 1-1-9-8, bom voo. 198, até logo. Ciente 4298, resumo navegação por Odituna para o ILS X-Way pista 1-0, descendo para 2.000 pés, reportando estabilizado. Para 2.000 pés, correndo para estabilizado, 4298. Puxa na 6312, chame torre 18 decimal 6. 6312. Bom dia, controle azul 4208, passa 1800, curvando esquerda, Puca. Bom dia, 4208, contato radar na decolagem, Subaru 370. Atenção pro 370. Salvador, equipe 217. Mike Juliette Romeu, chame torre 18 decimal 6. 18 6, boa. Chamar 6211, protegimento correto, chame pronto. Chamará. Juliette Romeu, ajuste 1013, mantenha a linha do litoral, reposta vertical do farol de Itapuã. Chame Itapuã, Romeu. No localizador 4298. Gente, completo LS, aguardando transferência de comunicações. Gente, 4298. Gol 1922 no solo aos 26, libera a direita, chama o solo 121 no décima 9. Direito 219, gol 922. Série 223, vitória da conquista, provado nível 260, decola da pista 1-0, perfil de saída gole, eval após direto, transponder 5542, controle 1998. Oxané 6312, cheque trem, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, meia dúzia de nós. Rebaixar travado, Oxané 6312, dentro do pouso. Rotan 3859, Salvador opera visual com teto de 2000, visibilidade maior que 10 km. O vento agora no solo 1-0-0 graus com meia dúzia de nós, temperatura 27 graus. É, sem informações para. Mais informações para reportar. Estou confirmando a frequência do controle, Salvador é 1-1-9-8, ok? Ciente, bom voo. Oi, o Mike Juliette Romeu tá no farol de Itapuã. Salvador, voo no 922. Estou pronto para o táxi, Eco de Novembro. Até o ponto de espera autorizado, reporta para ingresso. 22, táxi via Juliette, portão 06. Jet 06, Gol 9. No final da 35, mais atividade no momento. Positivo. Uma milha do externo, 4298. Continua a aproximação, aguardando pista livre, 4298. Gente, não aguarda pista livre, 4298. 6.000 pés do trip 5217. 6.000 pés, 5217. O altímetro 1013. 0093, 5217. Linha 312, solo aos 29, direita 121, décima 9. 29, 312. Solo, Salvador, Xanemia 312. Xanemia 312, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, para o 5, 312. Pairado, cabeceira 35, devido ao tráfego final da 10, reporta no solo Mike Juliette Romeu, o vento 100 graus, meia dúzia de nós. Pouso pairado na cabeceira 35, Romeu. O azul 4298, livre pouso, pistão 10, vento 100 graus, com 5 nós. Autorizado pouso 10, 4298. 4. Xanemia 2-1-1, livre, pushback, acionamento, chama para o táxi. Livre, chamar o táxi, 6219. Pairado, cabeceira 3. Só o Salvador, eu vou Xanemia 2. Inicial, taxiamento a baixa altura, sem interferência com o tráfego final da 10, reposta liberando a pista na bata. Oi, tio, tá iniciando o táxi a baixa altura, chama liberando a taxa. Gole transição ou fita? Gole ou fita? Está autorizado a de pilô. Pilô, pilô, 3304, completando a bomba, prossiga para 2.000 pés. Está autorizado a direção que sua aí, suporte do agredidor. Frequência livre no corte, bom dia, Mike Juliette Romeu. Tá, Juliette. Alfa, tem posição da Juliette, 42. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 7, vento 100 graus com 5 nós, o eco de novembro. Salvador, bom dia, eu vou na 435, autorização para ele, eu tenho informação aqui, Sport 07. Tem meu tráfego? 6211, nós estamos com 102, 3 horas e 40, alternando com o fim. Gente, Oceania 6211, Índia Alfa, ponto espera 2186, ajuste no 013, bom voo. 1093, Identidade Índia Alfa, ponto espera 286, bom dia, até mais tarde, Oceania 6211. Alô, poderia confirmar a posição para o 6312? Posição 05. Aqui não há nenhum balizador, né? Poderia confirmar, por favor? Posição é a 05, Oceania 6312. Gente, estamos aguardando então, balizador. Alô, passarinho 2223, pronto, para a frente. Passarinho do 2223. Livre possibilidade de acionamento, chama para o táxi. Salvador, voo 1435. 1435, Ilhéus, copia. Escuta, copia. 1435, Ilhéus, aprovado nível 240, via Golf 677. Decola no zero, curva direita, perfil da EOLE de Ilhéus. Transponder 5546, controle 1198. Cada Mari, desça para 4000 pés, 1013 altímetro. É o Leda Ideal, 5546, 398, controle, gol 1435. Gol 1435, cotejamento correto, chama o pronto. Chama lá pronto, gol 1435. Mas o 4298, observe o parqueamento do Airbus da Oceania à frente, a correção do Airbus da Avianca após Juliette, portão 08. Lembra da palavra aos 33? Aos 34, Eco Índia Novembro, chama 198, bom voo. Aos 34, Novembro. Radar, bom dia. Eco Índia Novembro decolou, perfil Coral. Contato, radar na decolagem, prossiga direto Coral, Eco Índia Novembro, subam 080. Voando direto, Coral subindo 080, sem restrições, Eco Índia Novembro. Localizador, TAM 3304. 3304, completa LSX-Ray, chamando Torre 1118 desse momento. Parqueamento do azul no portão 08, após o Protect Taxi de Juliette Alfa, no ponto de espera, chama a torre no 86, ajuste no 013. Bom voo. Tá com azul aqui, após o parqueamento, vai transferir o taxi de Juliette Alfa 86, no ponto de espera, grato, bom dia. Felipe 5217, solicita a possibilidade de voz Duna, dá presente. Chamativo direto Duna, descendo para 2000 pés. Duna 2000 pés, agradece 35217. Decola aos 38, 198 agora o controle, bom voo. 198, boa, 6219. Torre Salvador, bom dia, tá 3304, com Índia Serra, baixou e travou. Sexta 3304, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso na pista 1-0, vento 1-0 graus, com 7 nós. Livre pouso 1-0, tá 3304. Certo, é, afirmativo, está livre. Muito obrigado, 629. Na final a linha e mantém cabeceira 1-0, 2-2, 2-3. Resta trip na proa de Duna, está livre a interceptação DLS, reporte estabilizado no Walker. Livre interceptação, reporte lá estabilizado, 35-2, 1-7. Oscar Fox, desça para 3.000 pés, 1.013 é o ajuste. Reduza para 2.009. Assim eu parar os LEDs da sua. Pan 3304, solo aos 41, direita 121, decimal 9. Livrando 1219, Pan 3304. Solo Salvador, bom dia, tá 3304, livrou. Bom dia, tá 3304, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10, tá 3304. Número de decolagem da pista 1-0, vento 1-2-0 graus, meia dúzia de nós. Estabilizando o localizador, 35217. Copiado, completo, LSX3, chama a torre 1836, 217. LSX3, 1836, 35217. Direto Oscar Fox, prossiga para 2.000 pés, está autorizado LS, reporte localizador. Deixa eu falar direto Oscar Fox. Serra Mike Kilo, prossiga para 3.000 pés, reduza para 2009, o altímetro 1013. 93, reduzindo para 200, descendo para 3.000, passa a roupa do carro aí. 352, 17, prossegue aproximação. Passarelo 2, 2, 3, decola aos 4.2, controle agora em 1.9, decimal 8, bom voo. Ok, 19.8, grato, muito bom dia, senhor. 9, acima da indicação, chegada Bonfim, desça para 4.